Degradante situação moral do negro, condições de vida reprimida. O declínio já não é de hoje. Convivemos com a dificuldade de integração. Muitos não se importam, não dialogam, não encaram o preconceito. Há um defeito, o racismo mó encoberto. Nós negros formamos a camada mais explorada das classes populares. E por que logo não dizer da face da terra? Tem razão, a teoria insiste em dizer que somos portadores de uma forma de pensar atrasada. E não é à toa que a maioria negra está dirigida, esquecida, iludida, oprimida. Não batalhando por uma saída. Será que eles gostam de viver assim? Eu não sei, só sei que estamos esgotados de ouvir argumentos variados e quase sempre respondidos. Temos que nos unir, se preocupar, nossos irmãos orientar, informar. A ilusão comercial tem que acabar. Nosso silêncio caro vai custar. Nossa miséria não pode se proliferar. Uma raça sofrida há muito tempo envolvida. Uma raça envolvida há muito tempo sofrida. Uma raça sofrida há muito tempo envolvida. Uma raça envolvida há muito tempo sofrida. Nossos antepassados lutaram, brigaram, se humilharam. Uma vida sofrida, muitas vezes morrida. Enquanto hoje no Brasil tudo dá samba. O mesmo samba que alegra, ilude, consola e muitas vezes ignora o que fomos, o que somos e o que seremos. Eternos guardiões do comércio e candidato a prisões. Supremacia rap resgata os fatos esquecidos, ignorados pelos negros de almas brancas que não conseguem enxergar sua própria face. Vaidade sem idade, a mão negra construiu esse maldito país que acolhe e recebe todo tipo de estrangeiro insatisfeito e interesseiro que aqui sugam todo nosso dinheiro. Nossos filhos nascerão e com certeza sofrerão essa triste herança de uma raça acomodada há muito tempo neutralizada. A burguesia fede, fede e ao mesmo tempo excede, sucede, controla a situação. Temos que ser autossuficientes, independentes. Gostaria de não deixar palavras perdidas no ar, porque se essa deprimente situação continuar, o nosso veredito, eles já sabem o que vai dar. Uma raça sofrida há muito tempo envolvida. Uma raça envolvida há muito tempo sofrida. Uma raça sofrida há muito tempo envolvida. Uma raça envolvida há muito tempo sofrida. Uma raça sofrida há muito tempo envolvida. Uma raça envolvida há muito tempo sofrida. Uma raça sofrida há muito tempo envolvida. Uma raça envolvida há muito tempo sofrida. Rap em ação.